Vem fazer a garra, que a felina, felina, tá na área. CD volume 11. CD volume 11. Essa Felina Saúde é barulho doido, meu amor. Apenas um objeto. Funcionou. Manda requisito. Felinas Audi é barulho doido, meu amor. Já fiz de tudo para te conquistar. Juntei o melhor em mim para te dar. Queria um tempinho, um pouco de atenção, para que meu coração pudesse falar. Que eu tenho andado louco só para te ver. Essa tua indiferença só me faz querer. Até em meus sonhos necessito te ter. Eu tenho muito amor para te oferecer. Tudo que eu preciso é encontrar você, pra gente curtir o nosso amor com a família. Atrevidos da vila, no maremoto a andar e surf. Sou da família. Atrevidos da vila, DJ Mamute e Cleito arrasador, e DJ Marcos Paulo. Pra que meu coração pudesse falar. Que eu tenho andado louco só para te ver. Essa tua indiferença só me faz querer. Até em meus sonhos necessito te ter. Eu tenho muito amor para te oferecer. Tudo que eu preciso é encontrar você, pra gente curtir o nosso amor com a família. Atrevidos da vila, no maremoto a andar e surf. Sou da família. Atrevidos da vila, DJ Mamute e Cleito arrasador, e DJ Marcos Paulo. Atrevidos da vila. Agora é pressão, agora é pressão. Felina Sal. Felina Curtir o maremoto.

vem aí a Fera Felina Sal. Show Produções. DJ Patrese, ela já ficou maluca, tá sentando, tá ficando, rebolando com a bunda, ela já tá sem controle, e não quer saber de nada, perguntei o que ela queria, e a resposta da danada. Eu vou pro baile do Patrese, porque eu quero ousadia, já começa de noite, e só termina de dia. Eu vou pro baile do Patrese, porque eu quero ousadia, já começa de noite, e só termina de dia. É MC Ginha e a Jamila. Eu vou pro baile do Patrese, porque eu quero ousadia. Já começa de noite e só termina de dia. Eu curti o DJ Patrese, ela já ficou maluca, tá sentando, tá ficando, rebolando com a bunda, ela já tá sem controle, e não quer saber de nada. Perguntei o que ela queria, e a resposta da danada. Eu vou pro baile do Patrese, porque eu quero ousadia. Já começa de noite. Agora é Felina Saúde, meu amor. Explode o bagulho. DJ Gato. Caco, o garoto das produções. DJ Gabriel, mix, mix. CD volume 11. Vem fazer a garra que a felina, felina tá na área. Se tu bater de frente vai rolar pressão. Se tu bater de frente vai rolar pressão. Se tu bater de frente vai rolar pressão. Vai rolar pressão, vai rolar pressão. Vai rolar pressão, vai rolar pressão. Vai rolar pressão. Prepara minha gelada, a número 1 chegou. Os imbatíveis do rock, assim que eu dou valor. Extreme Saúde, toca a pressão do caqueado. Aquela desembatível que nós tenta desguiado. Tô prestando, não prestando. Eu tô de camarote, vou beber, vou endoidar. Com os imbatíveis do rock, vou beber, vou endoidar. Com os imbatíveis do rock. Os imbatíveis do rock chegaram naquele pique. No ritmo, ostentação. As bandidas não resistem quando chegam no extreme. A pressão, bagulho doido. Tudo que você pediu, os imbatíveis dão em dobro. Eles são do rock doido e ninguém nem faz ideia. O meu bonde é de patrão, a gente gasta sem miséria. Representa minha quebrada, é moral em Abaetetuba. Os imbatíveis do rock, do Rio Siri. Vou beber, vou endoidar, com os imbatíveis do rock. Vou beber, vou endoidar, com os imbatíveis do rock. Vou beber, vou endoidar, com os imbatíveis do rock. Vou beber, vou endoidar, com os imbatíveis do rock. MC Biel, BH, a voz do fluxo. Marcos Produções. Se tu bater de frente vai rolar pressão. Se tu bater de frente vai rolar pressão. Se tu bater de frente vai rolar pressão. Vai rolar pressão, vai rolar pressão. Vai rolar pressão, vai rolar pressão. Vai rolar pressão. Para minha gelada, a número 1 chegou. Os imbatíveis do rock, assim que eu dou valor. Extreme Saúde, toca a pressão do caqueado. Aquela desembatível que nós tenta desguiado. Tá prestando, não prestando. Eu tô de camarote, vou beber, vou endoidar. Com os imbatíveis do rock, vou beber, vou endoidar. Com os imbatíveis do rock, os imbatíveis do rock. Felina Saúde. Tá rolando baile, mas

sua festa ficar mais top, ela chegou, Felina Saúde. Agora é Felina Saúde, meu amor. CD volume 11. De Barcarena chegou em Felina Sound. Injeção não fura lá, tá deixando ela sarrar. O DJ ele tá que tá, o DJ ele tá que tá, soltando the best DJ and productions. Tu quer ou não quer? Você quer ou não quer? Vou te oferecer peru, tu aceita se quiser. Tu quer ou não quer? Você quer ou não quer? Vou te oferecer peru, tu aceita se quiser. Ela quer colar com nós, sabe que uma na teca dela é peru, nos alemão nós mete pá. Na teca dela é peru, nos alemão nós mete pá. Mete pá, mete pá, mete pá, mete pá. Esse é o bonde da favela, os 500 vagabundo. Avisa a filha da puta que o bonde chegou com tudo. Pesadão, trajadão, teca do PSG. A piranha tá passando, doida pra se envolver. O meu jeito de bandido, se não gosta é só não olhar. Vira a cara, morde a cara, mas deixa o trem passar. Porque o bonde tá que tá, porque o bonde tá que tá. Injeção não fura lá, tá deixando ela sarrar. O DJ ele tá que tá, o DJ ele tá que tá. Soltando a putaria pra piranha se excitar. Agora é pressão, agora é pressão. Felina Sala. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Mais pólvora. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. E vem cá, fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. DJ Lohan que tá botando. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Hey, hey, hey. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Seu cabelo te dá gastatão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Seu cabelo te dá gastatão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Hey! A fera chegou! Agora, pra sua festa ficar mais top, ela chegou, Felina Saúde. CD volume 11. Morrendo de saudade. Não falei antes por causa do orgulho e a vergonha.